O problema da saúde não é de agora e só não está resolvido porque há, de facto, falta de médicos. Porque, como sabe, o Alto Distrito tem algumas dificuldades em termos de médicos. A ARS abriu o concurso e o concurso não houve técnicos disponíveis para vir para o Oliveira do Hospital. Por isso, este problema estaria resolvido. De todo modo, nestes 4 anos, nem mesmo em Oliveira do Hospital, não foi esquecida. Eu estive ainda há relativamente pouco tempo na inauguração, como com a senhora também, na inauguração da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa de Misericórdia de Galizes, que é uma nova unidade e, portanto, também tem uma resposta desse setor, e como está brevemente para abrir uma nova unidade também da Associação de Penalva d'Água. Portanto, a Oliveira do Hospital não está esquecida, se efetivamente há problemas que nós não conseguimos solucionar. Portanto, quando há falta de médicos, por mais boa vontade que a Administração Central tenha de colocar médicos, se não existem, não se pode colocar, e foi o caso. Portanto, se houvesse médicos disponíveis, mesmo inclusivamente foi incentivado até aposentados a terem a fazerem contratos de prestação de serviço para resolver esta lacuna, mas não houve médicos disponíveis para o Alto Distrito e nomeadamente para o Oliveira do Hospital. Uhum. Já foi colocado um médico, penso eu, e portanto... Em outubro será outro. Já foi colocado um médico, portanto, será colocado outro, e teriam sido colocados há mais tempo se houvessem disponíveis.